365 dias tem um ano. Para mim só vale 48. 317 é só desengano. Segunda, terça e quarta, não posso encontrar-me com ela. Sexta, sábado e domingo, também estou longe dela. Nós vivemos separados a semana inteirinha. Somente na quinta-feira eu sou dela e ela é minha. Até quinta-feira, menina. Quinta-feira é tão já termina. Segunda, terça e quarta, não posso encontrar-me com ela. Sexta, sábado e domingo, também estou longe dela. Nós vivemos separados a semana inteirinha. Somente na quinta-feira eu sou dela e ela é minha. Até quinta-feira, menina. Quinta-feira é tão pequena.